Bem-vindo, galera. Esse é o primeiro IpirazoCast. E eu sou Rafael Fernandes, estou com o Diogo Coimbra e Mitley Gomes. Fala aí, galera. Beleza? Eu sou o Diogo Coimbra. Fala aí, aqui é Nidsley e estamos aqui. Nosso primeiro programa, vamos falar de artes e entretenimento em geral. Por que falar de artes e entretenimento em geral? Porque é tudo que nós gostamos. O que? Vai de livros, programas de TV, desenhos, novelas, seriados. Games, não esqueça de games. Games, cinema, teatro. Futebol, esportes em geral, basquete, Magic, RPG, tudo isso. E pra começar, vamos começar falando de livros. Rafael Fernandes, que é um leitor assíduo, lê uns 30 livros por ano. Nem tanto, nem 30 não, mas talvez uns 25. Então, fala-nos sobre os livros. O que você acha sobre os livros? Os livros, tem gente que prefere cinema, novela, qual que for. Livro, pra mim, é melhor. Você pode imaginar o que você quiser. Então, você não tem toda a liberdade pra imaginar. Muita gente fala, quando sai um filme de um livro, fala, filme ruim, Realmente, porra. Não tem como comparar o livro com o filme. O livro dá a total liberdade. Então, desses que vão falar, o livro é o que eu mais gosto. É a adaptação, no geral, né? Temos um exemplo de Harry Potter. Todos preferem o livro, claro. Harry Potter, né? Eu li todos os livros. Harry Potter, excelente. Eu não li o sétimo, mas pretendo ler. Eu acho que é o melhor livro, na minha opinião, o sétimo livro de Harry Potter. Não, os filmes também não foi tão ruim, assim. Claro, tem aquelas partes, né? Tem aquelas partes, né, que não tem, nunca vai ter, não tem como deixar a desejar. Eu acho que o quinto filme, a parte do Ministério da Magia, eu achei horrível. Mas fazer o quê, né? Eles fizeram dessa forma. E é isso, eu falo como o Rafael. O livro, ele é deixa muito mais amplo, né? Eu defendo o livro, eu acho que tem gente que fala que o livro vai acabar. Eu acho impossível, porque é maravilhoso. Cara, tudo, é o cheirinho do livro novo. O Kindle, né? Digital, o e-book, né? Essas merdas aí, que são um grande avanço, mas eles não podem acabar com o livro, cara. O cheiro do livro novo, o cheiro do livro velho, cara. A emoção a cada página. Se eu colocar um marcador de página, nada, vou chegar a ver essa página marcadinha e viajar naquelas histórias, cara. Não tem como, cara. O livro é incrível. Não tem comparação, o livro é bem melhor e, como sempre, vai continuar. Bem melhor você ler o livro na sua mão do que no computador ou em algo assim. Eu não consigo ler o livro no computador. Não, realmente não dá. Fico com dor de cabeça. Mas o Kindle, no caso, a tela dele, ela alivia isso, né? Você não fica com a vista cansada, dor de cabeça, etc. Né? É engraçado, nós três aqui falando sobre livro, né? E no Brasil, o livro não é muito difundido, né? É caro. Hoje tá ficando mais barato, né? Você entra no Submarino. Ficando barato mesmo. Tá ficando barato, mas em outros lugares já é mais barato. Tipo, quantas livrarias tem aqui a gente morando? Vamos botar aqui como exemplo, aqui Barra do Piraí. Tem uma livraria municipal e é horrível. Eu já entrei lá, é horrível. Você não acha nada. Uma biblioteca municipal, né, no caso, né? Bom, é uma biblioteca municipal e também boa só uma livraria, né? É isso que eu ia completar, né? Falei errado, mas realmente tem uma livraria, só a moderna, né? E nem é tão boa. Eu procuro livro lá de RPG, não acho. E livros ali são caros. No caso, você falou do Submarino, né? Sem fazer propaganda, mas, por exemplo, eu vi uma nova promoção deles com vários livros excelentes. Por menos de 10 reais, cara. Pô, isso é muito bom. Um grande incentivo. Dá até os parabéns pro Submarino. Diogo, qual o melhor livro que você já leu? Isso é fácil, né? 1984. George Orwell. Cara, eu li vários livros que eu acho tão bons quanto... Assim, mas eu não tiro a importância de 1984 ser o melhor livro que eu li. Acho que por ser um livro que eu li no começo da minha vida literária, vamos dizer assim, né? Eu não tinha lido muito livros até então, e livros inexpressivos, não tão inexpressivos, né? Que o meu primeiro livro que eu li foi Robinson Crusoe, e é um livro muito importante, mas livros que não me agradaram tanto quanto o 1984. Então, pra mim, foi aquela mudança. Foi o primeiro livro que eu li, fiquei, caralho, que merda é essa, cara? Eu fiquei, cara, excelente, cara. Eu não comparava com nada até então, né? O livro que me marcou, foi o maior livro que eu li, assim, depois de muito tempo, foi o Harry Potter, né? Antes, costumaram aqueles livrinhos infantil juvenil de 40 páginas, 60. E o Harry Potter, eu não li o primeiro de cara, eu li o terceiro, o primeiro de Azkaban. E foi o livro que marcou. Acho que todo mundo já conhece a história, já viu o filme. Não vou me prolongar nele. Eu não tive a oportunidade de ler o 1864. 84. Mas gostei muito do Código da Vinci. Foi um livro muito bom. Dan Brown, né? É diferente do filme, né? Que ficou a desejar, mas é um ótimo livro e aconselho a vocês. É grande livro também, né? É, né? Foi muito polêmico, né? A igreja ficou totalmente contra. O Dan Brown tá totalmente marcado lá. É, esquece que é ficção, né? Mas o Dan Brown fez um grande livro, um puta livro, cara. Foi muito bem feito mesmo. É, incentivou também a galera a começar a ler. Isso que é importante, cara, que você falou. Incentivou a começar a ler, cara. O livro é muito importante, cara. E tem que incentivar as pessoas a lerem. Por quê? Olha, de várias coisas que o livro é bom... Caralho, ele aumenta o seu palavreado, o seu vocabulário, cara. Ele estimula, cara, você pensa mais, você começa a entender várias coisas de uma forma melhor. Porque você não fica só vendo aquela coisa, não vem mastigado igual a televisão, o cinema ou o teatro. Você tem que imaginar, então você trabalha, pelo menos essa é a minha percepção sobre o livro. Diogo, né? Você já leu um livro de terror? Já li alguns contos do... Stephen King. Stephen King. Eu li um livro de terror. Agora não tô lembrado o nome do livro, nem do escritor, mas... Caraca, cara. É muito sinistro. Chega a ser mais assustador. É, né? Muito mais assustador. Você chega até a sonhar com a parada. É muito sinistro mesmo. Como livros também, por exemplo, de investigação suspense. Como Assassinato do Expresso do Oriente. Um dos melhores livros que eu já li. Ele te deixa louco o livro, você querendo saber quem é o cara. O clímax do livro, cara, é melhor que o clímax de vários filmes, cara. Você fica lá lendo e fica, caralho, que merda, quem é o assassino, quem é o assassino, que assassino é esse, é esse, é esse, é aquele. No final, né, uma surpresa. Eu não posso contar, não vou fazer spoiler. Muito bom livro também, já li, já tinha oportunidade de ler. Tenho até. É um excelente livro. E essa é a mensagem também que a gente gosta de passar a todos, né? Leiam. É muito bom ler. É, nem que seja num simples jornal, né? Não pule a parte de economia, vai chegar para o futebol, eu mas... Eu pulo a parte de economia, não gosto de economia, mas... Então, e passando dos livros, vamos evoluir. Chegando à televisão, talvez no Brasil, né? O mais importante dos últimos tempos, o meio de entretenimento, né? Com certeza. O que tem na televisão, Nides? É, na televisão temos muitos jornais. O jornal hoje é muito, muito importante na televisão. Todas as emissoras estão investindo bastante dinheiro. Acompanhar o que aconteceu no Rio, por exemplo, né? Estão investindo muito dinheiro em jornais. Telejornais. Né? Eu não gosto, propriamente, prefiro ver as notícias no jornal mesmo, na internet. Não gosto muito, tendencioso as notícias na televisão, mas... Eu gosto de assistir jornal. Eu acho que, pô, é até meio comum isso para as pessoas do Brasil, mas o meu jornal preferido é o Jornal Nacional. Eu acho dinâmico, direto e reto, notícia e pronto, acabou. É um jornal sem sensacionalismo, né? É sensacionalismo. Difícil, realmente. É, tipo o Datena, né? O Datena, né? É, aquele outro cara, como é que é? Aquele, porra... Wagner Moura. Wagner Montes. Wagner Moura é o ator, pô. Capitão Nascimento, cara. Fala isso não, deixa eu matar, hein? Pede pra sair. Então, pô, esses caras aí são fodas. Eu não gosto de escutar eles. Fica aquele negócio, ah, é bandido, tem que matar, não sei o que lá. Agora a notícia, eu quero ver a notícia, não quero a opinião do cara, eu vejo de outra forma. Ou de outra opinião. Eu prefiro ter a minha opinião, entendeu? Algo que tá estourando nas televisões também são os ataques no Rio, né? Isso. É. Realmente, o negócio tá feio lá embaixo. Tá um pouquinho, deu uma parada agora que já dominaram o alemão. Mas no começo mesmo. Exatamente. Esse podcast, por exemplo, foi feito dia 4 de dezembro de 2010. Estamos fazendo ele agora, no caso. E hoje já acabou, já encerrou tudo, né? Os ataques já acabaram, já dominaram o alemão, né? Todo mundo já deve saber disso, quando escutar esse podcast. Mas que uma semana antes, né? No finalzinho de novembro, foi tenso o Rio de Janeiro. No caso, a Rede Record ficou falando o tempo todo, né? E várias televisões, até acho que até a Globo mesmo colocou, você não pode. Agora o tempo todo mesmo. Não tem o que fazer, não tem o que mostrar. Ele não tá falando mal da Globo, tá falando. Melhor do que ficar só pica-pau, que eu não aguento meu pica-pau, pelo amor de Deus. É, você falou de pica-pau, vamos falar um pouco de desenhos, né? Desenhos animados, nem fala. Nitz, Manchete, Cavaleiro Zodíaco, Churato, Super Campeões, nossa época, mas. É, fez época mesmo. Que é muito bom todos esses desenhos e continua sendo visto por muitas pessoas. Essa mesma época tem um desenho, Dragonfly. Você lembra desse desenho, cara? Que Dragonfly era Fly só! Não, Dragonfly mesmo, da Manchete. Eu acho que eu lembro, cara. Os caras que montavam um dragão, né? Que saía voando, era. Depois lançaram até um bonequinho que você apertava assim, que saía voando, rodando. Ah, eu acho que eu sei o que é. Caralho, mas que desenho ruim, cara. Samurai Warriors, esqueci, não lembro não isso. Não. Eu lembro de Fly, Dragon Ball, etc, cara. Ótimos desenhos. Bom, tem esses desenhos, né? E os desenhos de hoje em dia. Ben 10, eu não acho Ben 10 tão ruim assim, mas eu não sou tão fanático. Eu acho que criança, desenho né? Na televisão, cara, era aquela época mesmo que a gente era jovem. 90, final de 80, 90, 2000, assim, né? Começo. Pokémon. Antigamente, cara, pô, quando... X-Men Evolution. Eu vi X-Men Evolution 5 mil vezes, por causa que eles chegavam a certa parte e começavam. Entendeu? E a gente tinha que esperar a boa vontade da televisão passar. Esse televisão aberta, né? É o grande problema. Porque tem desenhos ótimos que estão passando agora, né? Desenhos em geral, que é anime, ou como as pessoas falam, é um desenho também, né? Então, os animes em geral são excelentes, cara. Olha só, Fullmetal Alchemist, tanto normal como Brotherhood, Naruto, Bleach, Death Note... Ótimo, só que não passa televisão aberta. Não pode, cara. Não pode passar, né? Tem essa censura aí. Esses desenhos não passam de 14. É igual, lembra quando passou no Yasha na Globo? Cortaram os desenhos. O desenho tinha 40 minutos e acabou passando em 5, né? Podia aparecer uma gota de sangue Realmente não pode, só uma gota de sangue. O negócio falava de demônio, né? E não podia falar demônio. Toda cara falava demônio, ele cortava a fala do cara. E sendo que o desenho é basicamente demônio, né? Ou ia falar alguma outra coisa, né? Que bichinho do mal! Não pode, demônio não pode. Mentira, corta demônio, corta demônio. Corta demônio. Bicho do mal. Mas, pô, o desenho é uma coisa importante, é uma coisa legal e todas as crianças gostam de desenho, principalmente garotos, né? Não tem como, gostam de desenho. Tá aí o sucesso de Ben 10, né? Também é um sucesso pela falta de desenhos bons que tem no momento, né? Eu não tenho visto televisão, então não sei os desenhos do momento. Bakugan, né? Talvez. Bakugan tinha um tempo aí. Horrível! Horrível! Ben 10 é melhorzinho. Samurai Champloo também. Samurai Champloo já tem um tempo, é um anime excelente. Mas chegou pra televisão, não chegou? Não, só na televisão, cara. Ele é riquinho, ele... Então, outras coisas da TV são os reality shows, né? E aí, reality show é uma polêmica. Rafael. Não gosto. Nisley. Faz sucesso, mas não é com tudo. E eu? Caraca, pior que eu gosto de alguns. No Limite, por exemplo, eu acho interessante. Agora o resto... é meio complicado, cara. Não, tipo Big assim, Brother, a Fazenda, Casa dos Artistas. Quem viu Casa dos Artistas aqui? Eu vi Casa dos Artistas. Supa lá, vendo aquela mulher lá, maluquinha. Alexandre Frota. Eu nem lembro de Casa dos Artistas, você vê. Meu Deus do céu, cara. E a parada Big louca, Brother né? Mesmo serve pra vender Playboy. É a melhor coisa do Big Brother, né? Vender Playboy. Uma mulher gostosa na televisão. Ele já escolhe com esse intuito, né? Se bobear, deve ter um cara da Playboy falando lá, ó, não, essa daí não, cara, não vou vender nada. No Big Brother entra 14 pessoas, né? Aí coloca 12 pessoas, né? Esteticamente bonitas, né? É, exatamente. Pela televisão lá, pelo padrão de beleza da televisão, bonitas. Bota um negro e uma feia. Sempre negro, né? Tem que ter um negro. Cota. É a cota. Não, mas ultimamente o último foi diferente, né? Porque eles colocaram, por exemplo, dois homossexuais. Três homossexuais. Não, mas né? Isso sempre tem. Não, uma bissexual. Tava na hora, né? Chamar atenção. O Serginho, que era homossexual, e o de César. Teve um lance de colocar idoso também, né? O pessoal mais idoso no Big Brother, né? Teve um lance desse também. Não lembro qual. Passou mal lá. Eu lembro que uma teve uma AVC lá, né? Pô, teve um moleque. Um negócio disso, né? Morreu. Quase morreu lá dentro, cara. Porra. Eu não acho interessante, mas tem pessoas que gostam, né? Então, é o entretenimento, né? Tá valendo aí, né? Então, por falar nisso, né? Tem as novelas. Novela, pô. A Grazi Massafera saiu do reality show e se deu bem, né? A única. Se deu bem, né? Acho que sim. A única que saiu. Eu nem sei por que ela se deu bem. Minha irmã disse que ela saiu já fazendo novela bem pra caramba, atuando bem. Eu não vi isso, não, cara. Eu não vejo muito novela. Vi, eu assistia antigamente quando era menor, mais novo, mas hoje não assisto. Então, que novela você assistia? Ah, na minha época era Uga Uga. Todo mundo. Vai falar, Beijo do Vampiro. Eu não assisti muito essas novelas assim. É a melhor novela pra você? Ah, sei lá. Tem melhor novela, não. Você, Nidsley, gosta muito de novela. Eu assisti uma há pouco tempo, mas no final ficou a desejar que foi a favorita. Ah, favorito, né? Não é minha favorita, não. Não. Qual é a sua? A minha favorita é Pé na Jaca. Eu achei que foi, até hoje, uma das melhores novelas realmente que já existiu. Uma escrita que achei interessante. Eu gostava de Pé na Jaca. Nem lembro de Pé na Jaca. Eu gostava de Pé na Jaca. Tinha lá o Edmilson lá. Devia ser outro. Tinha o Lanche, que era o Lancelot lá. Tinha o Arthur, o Dr. Arthur. A Guinevere. Era uma parada muito louca, cara. Novela de comédia. Era de comédia. E era engraçado por causa disso. Essa novela das 7 horas é muito de comédia. Foi o melhor papel do Murilo Benício que eu vi na minha vida, cara. Que ele fez não tô lembrando dessa novela, cara. O Arthur lá. Não, muito interessante. Nada. O nome não é estranho, mas não lembro nada. Tinha um caipira. Tinha uma jaca na apresentação. Tinha uma jaca. Lógico, né? Mas era muito legal, cara. Tinha... Outra novela que também foi interessante, mas eu não gostei tanto, mas no começo foi interessante, que é Kubanacan. E o final foi interessante também, que foi um dos piores finais que já existiram, né? Que não, mas tipo, louca, né? Se você colocar como novela, né? Novela, pela definição de novela, né? É alguma coisa parecida com a realidade, tem que ser bem parecida com a realidade, né? Então se colocar assim, o Beijo Vampiro não era novela, seria mais pra uma série. É novela que passa na Globo, né? A Globo que passa ali... Naqueles horários da novela. Já que ele tá falando, qual a diferença de novela pra série? Ah, meu filho, não sei como responder, Diogo. Vamos lá, santo Google aqui. Não, porque que série, novela é série seria ver. Uma coisa que vai em série, né? Normalmente. Porque se você colocar como em novela uma coisa que é perto da realidade, pô, Friends é uma novela. Não, é, por quê? É isso que eu ia falar, Glee, cara. Glee é uma novela. Você coloca aí The O.C. é uma novela. Você pode colocar essa série tudo como novela e algumas novelas como série, né? E o RBD, seria o quê? Ó, RBD é uma novela, uma parada parecida com uma vida real. Novela é gostosa. É. Tá, vamos ver a novela aqui. A série, no caso, é o tipo de programa televisivo com um número pré-definido de emissões por temporada, chamado episódio. A novela não fala episódio, né? No caso, a telenovela aqui, né, falando sobre a novela, é uma história de ficção desenvolvida para apresentação na televisão. Ela tem a característica de ser dividida em capítulos... Em que o seguinte é a continuação do anterior. O sentido geral da trama é previsto inicialmente. Blá, blá, blá. É a mesma coisa, cara. Por isso que Friends é série e o Friends em português é novela. Eu acho que é... É realmente a mesma coisa. Mas falando em agora... Saiu um pouquinho agora pra série, né, cara? Saiu agora uma série muito boa, né? The Walking Dead. Já assistiu isso? Não, não. Walking Dead, uma das melhores séries que eu já vi nos últimos tempos. Eu acho que é uma das melhores adaptações, né, feito do quadrinho, é uma das melhores adaptações de zumbi para o mundo, de um mundo apocalíptico com um ataque de zumbi, cara. Porque Resident Evil no filme não dá, gente. Aquele filme é muito ruim. Não dá, sério mesmo. O maneiro do Walking Dead é isso, não tem gasolina, comida, você vai ter que pescar lá porque não tem comida, comer esquilo. É, arma, não tem quase nenhuma arma, tem zumbi pra tudo que é lado, você faz barulho, zumbi vem em você. As portas são abertas, você pode roubar o que você quiser, não tem mais dono. Não é igual, assim, eu gosto de Resident Evil, o jogo, por exemplo. Mas ninguém pega comida lá no jogo, não passa fome, não pega colete, não existe essas paradas. Você não pode entrar em qualquer porta, se tiver uma folha na frente da porta você pode entrar, porque tampando o caminho, né? Acabou aquele negócio de baú, né? É, não, você acabou o baú. Do mesmo jeito que eu não gosto de novelas, eu sou viciado em séries. Assisto tudo que é série, que sai, eu tô assistindo. Mesmo pra criticar depois, eu tô assistindo. Na época, eu tô assistindo, ultimamente, o True Blood, o Glee, que todo mundo fala que é de mulherzinha, realmente é, mas eu tô assistindo. E o Walking Dead, que é muito bom. É, Glee é muito legal, eu gosto de Glee também. Não assisti True Blood, mas pretendo assistir um dia. E eu gosto de falar de Lost também, né, que foi uma série que eu vi do início ao fim. É excelente. Melhor série de todos os tempos, Lost. Que você não assistiu, assista. É. Realmente é melhor. E você, Nitz, fala uma série aí que você gostou muito. Ah, eu gostei de Heroes. Só que no meio da série começou a atrapalhar um pouco, ficou muito apelão, sei lá. A gente caiu meio sem graça. E as primeiras temporadas foram melhores. Heroes perdeu o caminho, né? Heroes foi cancelado, né? Fala a foi cancelado, Heroes, cara. Nossa. Dá uma vergonha pra série, né? Teve Prison Break também, Lost. Prison Break teve um filme, não, 24 horas. Um filme bom. 24 horas, cara. Todo mundo disse que é muito bom. Não tipo do RBD. Vou ver. Comprei o box pra ver. No caso do 24 horas, saiu o filme também, né? Outra coisa que a gente gosta de falar é filme. O Prison Break também saiu um filme. Pra falar a verdade, também saiu um filme do Prison Break. Mas o filme era uma merda, tipo, no caso. Desculpa a palavra aqui, mas era uma merda. Eles pegaram a mesma história do da série, trocaram lá o personagem que é preso, o irmão dele é a Sarah. E é uma merda, pô. Já vi tudo isso no cérebro que eu vi o filme, cara. Eu espero que o filme seja uma coisa totalmente diferente. É. Não é. Então, é uma bosta. Não consegui ver mais de meia hora do filme. É. Falando de filmes assim, o último Domador do Ar, Avatar, que foi exatamente o cara fez isso. Ele pegou e jogou lá, jogou de um jeito muito ruim. Ficou ruim o filme. A gente pode ver até isso em críticas, né? Críticas eu não posso criticar porque eu não vi o filme. É, mas existe um trailer que parecia ser legal. O trailer tem algumas coisas que são muito bem feitas, por exemplo. Os efeitos especiais são... É, como eu, né, o Rafael, ele acessa muito o cinema com rapadura, o site, escuta o Rapadura Cast, que é um cast muito bom, um cast que até nos inspirou muito, falando sobre o filme, que tem coisas muito boas, cara. Que, como, por exemplo, os efeitos especiais são muito bons. Mas, por exemplo, o enredo, cara, ele, cara, quis colocar tudo lá, o desenvolvimento ficou ruim, os atores... Nossa, aquele ator principal! É, o moleque sabe bem de Kung Fu, né? Sabe Kung Fu, só isso, né? Só isso, né? Na hora de atuar, dá um chute pro alto, né? Eles querem fazer o 2 também, né? Chora aí, meu filho, ele dá um bicudo, né, no ar. Ele se bate, vê se chora. Ele vai chorar. Eu acho que nem apanhando ele chora, aquele moleque. Busca uma cebola pra ele ficar de cara. Já deu um pulo pro cinema, né, cara? Já estamos aqui no cinema, vou falar dos quais os melhores filmes que você já viu, Diogo? Da Clube da Luta, Labirinto do Fauno, Efeito Borboleta, Senhor dos Anéis. Efeito Borboleta. Minority Report, O Primeiro Matrix. É, tem muito Desses filmes que você falou aí, eu quase acho que todos eu vi também. E também é um dos melhores filmes que eu já vi. Não tem como. Eu colocaria na lista o Crouch Carter, que é sobre o basquete, eu amo basquete, e o filme não é só sobre o basquete em si, é sobre uma lição de vida. E caso real, né? A Procura da Felicidade, do Will Smith, também achei muito bom, assim. Bom, excelente atuação do Smith do filme. Você chora no filme mesmo. E o colocaria 500 Dias com Ela, que é uma comédia romântica totalmente diferente das comédias românticas. Que não tem um final tão feliz assim, né? É. Eu acho o final até mais interessante que várias comédias românticas, mas não é aquele finalzinho, ah, ele ficou com ela, acabou. Não, na verdade ele não fica com a mulher que ele gosta, né? É. Acabou de dar o maior spoiler. O maior spoiler. Meu Deus! Não foi maior que o spoiler que um dia eu recebi do Eu Robô. Não vou falar aqui não, porque o filme me chateou. Não, eu vou falar, o Robô tem 10 anos que lançou quase. Tá bom, vou falar. Um grande amigo meu chegou pra mim um dia antes, mais ou menos, de ver o filme e falou: não, não vê o filme não, que o robô mal é aquele robô lá do cara. Eu esqueci o nome do robô. O robô que, na verdade, era um programa de computador que tomava conta de tudo. Ele virou e falou isso pra mim. É, que legal, o robô, cara. Ele acabou com todo o clímax do filme. Então, todo você acha que ele é o vilão, ele não é o vilão. Não é o vilão e o outro é o vilão. Valeu. Eu queria citar um filme, o Plano Perfeito também. Foi um filme... Plano Perfeito. Quem são os atores desse filme? Ah, não lembro dos atores, mas Plano foi um perfeito, filme muito cara, bom. Não isso. É de um assalto a banco. Ah, eu acho que eu sei o que é. Cara, bem planejado. Foge um patinho. É com o Morgan Freeman, não é? Esse não, o Morgan Freeman. Não é aqueles que eles até pulam de paraquedas na ponte? Não. Não, esse não é esse. Não, você assiste, que vale a pena. Ah, não, confundido com o que passou. Falando em filme Globo. Assim, né, você pode colocar a Saída de Mestre com o Mark Wahlberg, né, a Charlize Theron, que é um filme bom também. Saída de Mestre, fala que é bom mesmo. Não vi ainda, mas deve ser excelente. E o filme também é muito ligado ao teatro, né? Outra forma de entretenimento, que não é muito, sim... Teatro não é muito acessível, né? Não é muito acessível. Vou falar que não é acessível. Vou falar aqui, você já foi algum teatro alguma vez, Nietzsche? Não. Nunca foi. Teatro que eu fui, assim, que eu assisti, pude assistir uma peça, né, mesmo, assim, seria... Foi na faculdade, que tem o teatro da faculdade, eu assisti duas peças lá. É muito legal, totalmente diferente, ali você vê mesmo os caras atuando. E teve algumas peças aqui em Piabas mesmo, num teatro itinerante, né, que era... Casa de Bonecos, se não me engano. Casa de Bonecos, não. Casa de Tábuas, não. Teatro sobre Tábuas, seria isso. E o nome do show é Casa de Bonecos. Muitas peças que a gente vê aqui no Brasil, que a gente tem mais acesso, são peças durante o colegial, a escola, né? Eu, por exemplo, fiz algumas peças. Agora, pela universidade, a gente fez uma peça de teatro, que é muito engraçado, sobre anatomia, sobre circulação. E é assim, cara, porque ir no teatro é muito complicado aqui no Brasil. Não temos a Broadway aqui. É, pra você falar, aqui em Barra do Piraí não tem um teatro. Não tem nem cinema, né? Não tem nem um teatro. Perto daqui... O cinema tá sendo feito, Volta Redonda, né? Não, vai ter uma sala de cinema que dá ênfase pra teatro, né? Pode virar teatro. Vai ter uma? É uma. Ah, tá, muito bem. Só que demora pra fazer, né? É, 10 meses e já estamos já pra 12. É, e o bom que o teatro, assim, né? Muito em teatro a gente vê muito stand-up comedy, né? Que é muito interessante também. É, tá na moda agora, né? Tá na moda e é interessante, cara. E poderia vir várias coisas, por exemplo, uma muito. Emanatana Terra de Godá, muito bom. É mais uma comédia, mas seria um teatro também, né? É, teve Volta Redonda, né? Não tinha oportunidade de ir, assistir o DVD, comprei o DVD pra assistir. Muito bom, realmente. Excelente. Do começo ao fim. Você riu muito. Muito bom, muito bom. Mas é o que eu falei, né? Teatro é pouco acessível, né, para as pessoas, né? É mais para alta classe mesmo, social. E tem uma coisa que a gente é viciado desde pequeno, né? Acho que todo mundo gosta. E é acessível, né? Que é o quê? É acessível hoje, né? Porque naquela época não era tão acessível assim. É ruim, hein? Com o meu Super Nintendo lá. São os games, né, galera? Desde o Mega Drive, né, Nids? É, Mega Drive. Falando aqui. Sonic. Sonic 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Tinha que jogar o Master System, né, cara? Ou Sonic Master lá. System. Como é que é o nome daquele jogo que eu amava? Alex Kidd. Alex Kidd, cara. Alex Kidd, muito bom. Que jogo bom, cara. Era muito bom. Muito sem noção hoje em dia você analisar aquele jogo. Mas o jogo é muito divertido. Macaquinho, né? Era macaco, que era macaco? Ele era macaco, ele era macaco, uma pessoa. Então, ele dava um soco bizarro lá, que a mão dele crescia. Eu acho que ele é um macaco. Não, cara, Alex Kidd é uma criança que andava pelo mundo aí, não sei o objetivo dele, salvar uma menininha. A luta contra os mestres era pedra, papel e tesoura, era muito divertido, cara. Eu lembro disso, era muito legal mesmo. Caraca, você pegava motinha. Você pegava, e não, e no começo você não sabia. Que macaco, cara, é uma pessoa. Só porque cara. O cabelo dele é. Ele parecia muito macaco. Porra, parece um macaco. Olha o preconceito. Não, macaco. Você falou que você sabia que era criança com a do Kid ali. Não, é uma criancinha, ela fala sério. Ó. Bom, tamo olhando aqui. Produzido pela SEGA, né? É. Início dos anos 80, 90. Pô, não tem nenhum lugar que tá falando que ele era um macaco, Rafael. Você tá doidão, cara. Não, eu sempre achei que era um macaco, né? Eu vou te pedir minha cabeça agora falando que não era um macaco. Lembrando do Dragon Ball, macaco. Sei lá. Ah, mas é. É, né? Tem um. Vira um Mozaru daqui a pouco, né? Um gorila gigante. Não, mas né? Desses jogos todos, eu acho que nenhum marcou tanto como o Mario Bros. Mario Bros. Mario Bros foi muito bom. Joguei o 1, joguei o 2, joguei o 3, joguei o World, né? Que era o 4. Não joguei. Excelente. Não joguei o Yoshi's Land. É uma coisa que eu. Até hoje eu pretendo baixar um dia na internet, hoje tá disponível pra poder jogar. Com certeza, né? Mario Kart, outro excelente também. É, fizeram, falar, joguei também. Fizeram uma lista de jogos mais, que mais influenciaram as pessoas, né? Todo o tempo. Mario Kart foi o jogo que mais influenciou, tá lá no topo. Tá aí, tem acidentes aí. Todo mundo querendo dirigir. Correr, tacando a banana. Tacando banana no chão, é. Lá na janela tacando banana. Influenciando mal as pessoas. É. Aqueles caras gordão, cospe, acho que vai sair bola de fogo, né? Tem Donkey Kong também, que é um excelente jogo. Donkey Kong. É, vamos falar um pouquinho da Nintendo, excelente, vamos para pro PlayStation, né? O PlayStation depois marcou a segunda era, né? Quando você. É, cara. Tava lá no Nintendo, começou o cara. Nossa, começo pra ter era difícil, cara. Nossa, o Winning Eleven. Eu comprei em 6 vezes. Winning Eleven 3. Nossa. O Winning Eleven. Hoje o jogo é só tocar com o triângulo que é gol, cara. Tabelinha, L1 e X. Não, você sabia o macetinho, não? Cruzava os canteiros, dava só um toquinho, bolinha, bola isso e ajeitava os cabelos, cada vez o goleiro era gol. Caraca. Toda hora era macete, tinha uns macetinhos que. Gol de meio de campo. Etc. O Winning Eleven é o nosso Pro Evolution Soccer hoje em dia, né? O PES. É, já tá no 2011, né? É. Tá pra lá do 17, né? Antigamente. Parar era... de contar com o número, você contar com um ano, né? É, antigamente era o Winning Eleven, era os 11 vencedores, né? Muito bom. É. Outra coisa que a gente viu no começo, que eu lembro que eu tinha o primeiro. E primeiro e segundo. GTA. Hoje em dia, o GTA é o que é, né? É, né? É uma das maiores franquias. GTA 2 maiores, lá você tinha, né? Meio que. É. Né? Pô, é muito bom. Isso é bom. Apertava a bolinha, o cara peidava e voltava. Aquilo era muito divertido, cara. Saía dando soco todo mundo na rua. É, era muito foda. Muito divertido então, também. Eu joguei as criancinhas, cara. Lembra das criancinhas? Saía atropelando, né? Maldade. Não passa isso, né? É uma das grandes discussões. Aquilo era o quê? Eram crianças indo pra escola. Eu acho que era criança. Tive um amigo meu que cismava que era um monte de crente indo pra igreja, né? Eu acho que ele era preconceituoso, né? Esse Alexandre falava isso. Exatamente, um amigo nosso, Alexandre, ele mesmo. Ele vai estar com a gente aqui algumas vezes, mas pro futuro. Talvez, né? Veremos. Mas GTA, falando de GTA, eu fui na casa de um amigo meu, joguei o GTA 4, né? Porque eu não tenho dinheiro pra ter um PlayStation 3, né? Que isso, cara? Que jogo, hein? Eu não tenho outras palavras pra dizer. Que jogo, cara? É muito bom. Eu sei que pela primeira vez em um GTA eu fui andando, bati num murinho pequeno, cara. Eu quebrei o vidro na frente do meu carro, saí voando, gritando, mexendo os braços e pernas e caí na água. Só sobrevivi porque eu caí na água. Cara, o que foi aquilo, cara? Nenhum GTA tinha aquilo. Game, né? Você game, batia, né? Não acontecia nada. Ou explodia, sei lá. E nós participamos da evolução dos games. Pô, olha só, o videogame foi lançado. Eu não sei assim, a data, mais ou menos, assim, que foi lançado o videogame. Mas, qual pô, videogame? Depende. Não, o videogame mesmo em si. O assim, PlayStation foi em 1994. Do primórdio do videogame mesmo, Atari, essas coisas assim. Começaram como fliperamas, né? É, mas tipo, eu sou de 88. Se você ver, você pode olhar que foi ali que começou assim, a febre de videogame mesmo ali. Talvez 80. 47. É, não, você sente que existe, é, cara. É um dispositivo mas... de entretenimento, cara. Um cubo de raios. É, cara, eu acho que o primeiro foi mais ou menos na década de 80. É. 71, Space War. É tudo em fliperama isso, né? No caso. Hoje em dia já tá tudo bem mais desenvolvido. É, mas tem que falar, a gente jogou o Master System pra jogar hoje no Nintendo Wii, o PlayStation 3, o Xbox 360. Olha a diferença, olha a diferença. Olha a diferença. E jogos de computador também, né? Se fala, tem uma jogos excelente como The Sims. Hoje em dia a galera joga The Sims 3, eu joguei The Sims 1, vi um urso e mexi na lixeira. Ninguém deve lembrar disso, né? Galera que não joga The Sims. Existia isso, tinha um urso lá, sei lá, o urso vinha, não lembro disso direito. Tinha as paradas muito, muito esquisitas, né, cara? É. Falando dos jogos de PlayStation ainda, um jogo que eu gostava muito era Harvest Moon. Harvest Moon, cara, não fala. Harvest Moon era muito bom. Back to Nature, eu acho que é o Harvest Moon de PlayStation 1. Esse ia lá. Excelente, excelente. E foi um, pô, acho de fazenda assim, né? Foi o primeiro, né? Eu acho que já tinha outro Harvest Moon, teve pra Super Nintendo, na verdade, né? Aquele foi muito bom, tu ia lá, né? Mas aquele. Podia dar flores pra mulherzinha, né? Podia namorar, casar, ter filho, né? Ia aumentando tua casa, ia aumentando tuas galinhas. Tinha um lobo, você deixa essa galinha lá de fora. É, exatamente, eu vi esse lobo. Era muito legal. Primeira vez foi até um susto. Mas eu gosto de falar também do Magical Melody, que é um pra GameCube. O Magical Melody é excelente também. Eu acho que se bobear é melhor até que o Back to Nature e é um melhor. O melhor Harvest Moon que eu joguei. O Shippuden 2 eu não gostei muito. Pô, tem jogos que eu queria falar de Metal Gear, né? Só pra falar um pouco que Metal Gear, né? É, como é que é mesmo que eles falam? Tática ou espionagem game? Eu acho que um negócio assim, né? Que tática de espionagem é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Jogos de RPG, Final Fantasy. É, eu ia falar disso agora, jogos de RPG. Nossa, Final Fantasy, joguei o 7, o 8, o 9. Não joguei o PlayStation 2. É, tive oportunidade, mas sei lá... Não quis jogar, sei lá, achei que mudaram muito. Mas dizem que é bom também. E o de PlayStation 1 foi o. Começou no. No 5? No 7. Começou no 7. O 5 foi lançado. Foi lançado depois. Do Nintendo, começou depois. No... Joguei também, cheguei a jogar o 5 e 6. O 5 era pequenininho. O 7 era o Cloud já, aquela espada gigante, né? É, excelente. Me lembro muito que o Nietzsche gostava muito daquele Tactics, né? Tactics. Nossa, excelente. Cada um criava um carinha. Cada um criava um carinha, a gente jogava assim aqui. Cada um criava um carinha. Chegava na tua vez e mexia com ele lá. É, aí o cara, pô, caraca, pô, cara, vamos fazer uma tática, vamos pra cá. Ele, não, quero atacar aquele cara lá. Aí o cara saiu. Não, então, morria, né? E morria, tinha que ir lá. Aí tinha que ir lá rápido, ressuscitar o cara, senão virava cristal, o baú. E melhor é a ninja, né? Todo mundo quer é ninja. Não, eu gostava de samurai. Pena que as últimas espadas, eu sou noob até hoje, nunca consegui pegar aquelas últimas espadas. Ele é o jogo mais de 5, 6 vezes. Nunca consegui pegar. E o Cloud, tinha como pegar o Cloud. Não, o Cloud eu consegui pegar. Que é bem legal, o jogo é muito bom. Principal do Final Fantasy 7. É. Tem Chrono Cross também, continuação do Chrono Trigger para PlayStation. E Chrono Trigger relançado para PlayStation. Foi a primeira vez que eu joguei. E são excelentes jogos também. Eu fiz um pequeno artigo sobre Chrono Trigger, já coloquei no blog. E pretendo fazer sobre outros jogos também. Eu não tive problema jogar Chrono Trigger nem Chrono Cross, mas um jogo de RPG acho que marcou mesmo foi Diablo. Diablo, cara. Aí tá o jogo, né? RPG, o jogo, cara, era um RPG. Se colocar lá o. Um RPG, né? É, o força, a destreza, era RPG. E, porra, mais esse jogo marcou. A gente ficava jogando pra tentar ser mais forte que o outro, você e ir mais, mais forte. Que o outro. E tinha gente fazer macete, né? Macete, né? Né, Nils? pra ver como é que era. A gente testar. A gente era caso do maluco, ele tava no nível 10, no outro dia tava no nível 38. Ou no máximo, que era 50. E ó, galera, a gente jogou o Diablo por anos, cara. Sei lá, por um ano. E tá aqui meu nubismo também, porque eu nunca zerei aquele jogo. Não, zerei. O próprio Mids aqui, zerei. Ah, é, vocês são apelões, né, Sem macete. Falando de jogos de RPG, é um jogo de RPG, não é um RPG tradicional, é um trade game, né, no caso, o Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Cara, eu saí de casa, correndo, levava o Mario Kart por causa dos outros pra mostrar o meu Metroid Dragon que eu tinha pego, cara. Não, e sempre tinha, né, o nosso amigo que era mais forte. Tava na porta, tinha um Alê, chegava com três dragão branco. Da maceteira, Game Shark. Tinha até campeonato lá em Barra, né, porque sabia aí, jogava, né. Todo humilde aqui, nosso bicho mais forte era o Jirai Gun, 2200 de ataque. E aí me aparece com um dragão branco, três dragão branco. Não, mas tinha o Twin Head que a gente fazia, né, e botava um... Todo mundo fazia equipamentos nele. Ele perdeu. A gente colocou água, né? Um Umi, botamos o Twin Head lá. Nosso bicho ficou mais forte que o Dragão Branco. E continuando agora no trade game, Magic the Gathering. Magic the Gathering, saindo dos videogames, né? Tem muita coisa pra te falar, mas a gente não pode ficar falando muito. Magic the Gathering, e aí? Começou com um amigo nosso do Rio, né? Que tinha muita carta. Um salve para o Ivan. Ele tinha muita carta. E assim, fomos comprando um Buster e trocando as cartas raras com ele. E conseguindo já são 8 quantidade, anos mesmo, né? Lembra do meu primeiro deck? Eu cheguei com uma carta rara e me deu um deck, cara. Eu tinha comprado um Buster. Eu fui comprar um deck, mas aqui, como a gente mora numa cidade que não é muito grande, né? Quando eu cheguei lá, não tinha mais deck. O que eu fiz? Falei, pô, vou comprar o equivalente em dinheiro, né? Um deck era R$50. Eu gastei R$50 comprando Busters. Desses Busters, uma rara, o Ivan queria muito. Então o que ele fez? Ele me deu um deck em troca dessa rara. Foi o meu primeiro deck. Verde. Acho porcaria. Que todo mundo teve o primeiro deck verde, né? Todo mundo aqui teve o primeiro deck verde. Melhor pra aprender. Mas só bate, né? Não faz mais nada. Tem os primeiros decks que eram incríveis, né? Você tinha um bicho 4-4, você era fodão. Né? Sua primeira carta, você lembra? Minha primeira carta, cara. Primeira carta que eu tirei num booster, sei lá. Não lembro, cara. Não, isso é muito difícil. Eu não lembro também a primeira carta. Eu lembro a carta que mais marcou e muita gente tem elas hoje ainda, que é o pacifismo, cara. É, né? A croma lá, né? Ela desenhada. Ah, minha primeira é raia, né? Jarrete, né? Jarrete. Ah, a gente tem muitas histórias do Jarrete, histórias bem esquisitas. É, pode ser. Engraçadas, né? Nos próximos, nos próximos. Um dia, talvez, a gente fale. É, um que a gente fala só sobre médico, né? A gente pode até falar. É. A gente viu que, por exemplo, um Vizardix, que é uma carta que é horrível hoje em dia, pra gente analisar ela, é uma merda. Mas ela era absurdamente apelona, cara. Tinha um amigo meu que tinha Vizardix, colocava voar nele, tinha que ver o bicho como é que era. É, eu fui evoluindo, né? Eu tinha meu deck verde, passei pra um deck branco, passei metade pra um deck azul, e hoje eu jogo com azul, né? O azul pra mim é a melhor cor. É, eu fiz a mesma coisa, só que o meu foi verde, verde e preto, preto, aí fiz outro deck preto, e hoje tem meu deck preto que eu tenho há uns 3 anos. Também tive todos os tipos de decks, todas as cores, mas desde o começo eu guardei muitos elfos, e hoje eu tenho um deck de elfo bem pré-construído da maneira antiga, né? Porque agora já lançou muitos outros tipos de cartas. É, a gente vai falar mais algumas vezes sobre isso, mas como o nosso tempo já está bem longo, vamos mudar para uma coisa próxima do Magic, né? Que é o RPG. O RPG é mais cult, né? Poucas pessoas que jogam e as pessoas... Teve o boom dos anos 80, né? E as pessoas que não jogam acham que quem joga é maluco, assassino, né? Coisa demônio, assim vai. Normalmente demônio, né? Corta demônio. Minha mãe sempre falou isso, era demônio. Magic também, cara. Eu lembro do pastor na igreja, nada contra, galera. Mas só que o cara virou e mostrou a carta e falou que era uma coisa do demônio, gente. O pessoal procura demônio em tudo hoje também, né? É, pô. É incrível. Em desenho, em filme, em livro, em RPG. E o RPG é muito interessante, cara, porque você pode viver qualquer coisa, cara. Você tá no mundo. É aquela brincadeira de criança que você tá imaginando, você pode ser o que você quiser. É isso o RPG, cara. É um teatro, né? Perfeito. Você interpreta o teu personagem. Não, né? Provavelmente dito. E tem o mestre, né? Que vai dizendo a história, vai dizendo se você conseguiu ou não. dentro das regras que servem para evitar discussões entre mestres e jogadores, né? Dizer se você pode ou não, se tem uma chance. Você joga os dados. Joga o dado, ver se você consegue ou não. Mas o mais legal do RPG é interpretar mesmo. É, faz mais viver aquelas histórias, né, incríveis. Começamos com qual sistema de... 3DT, né? 3DT foi o início de tudo, né? Mestrei muito tempo 3DT. Sistema simples, fácil, rápido. Mas brasileiro, né? Brasileiro, né? 3DT brasileiro. Brasileiro. Mas a gente chegou no D&D, né? Que é o primeiro sistema de RPG, muito baseado nas obras de Tolkien. E é o melhor mesmo, não tem como, né? Não falar que D&D é, não. Não, eu acho que eu colocaria assim, pra medieval, D&D e pra desvirtuar a Storytelling. Storytelling, é o melhor. Excelente. Mas o Miss falou uma coisa mesmo, tá na quarta edição, o D&D. Quarta edição que não é tão boa assim. Tem muita discussão. Ainda, né? Eu prefiro 3.5, vai ficar. Tive a oportunidade de jogar o 4.0. É legal e tudo. É legal. Achei que eles focam muito na luta, na batalha. Né? É muito focado em batalha. Mas... Por isso que o 3.5 é melhor, né? E, tipo, por exemplo, as magias de mexer com o ambiente. Todas aquelas magias que são legais, sabe? Pô, você vai e faz uma casa lá, o refúgio do cara lá, com esse nome. Faz a luz. Não existe mais isso. A magia agora é só combate. Eu achei isso muito escuro. Vai fazer o quê? Outra forma de entretenimento são os esportes. Somos amantes dos esportes aqui, principalmente futebol, somos brasileiros, né? País de futebol, 5 vezes campeão de Copa do Mundo e... Melhor que a Argentina. Melhor que a Argentina, tem que falar isso. País onde jogou Garrincha, melhor de todos os tempos. Pelé, mais de 1000 gols. Não vai falar que eu falei do Garrincha, não. Aí tu fala do Roberto Dinamite. Eu queria falar do Romário, né? Que fala do Romário, então foi mais de 1000 gols também. Romário. Fiche, né? Peixe. Não tem como falar do futebol, né, cara? Falar do Brasil, tem que falar de futebol. Realmente, nosso futebol é o melhor. E nosso campeonato é um dos melhores do mundo, cara. Você pode mais disputado? Não. Mais disputado, com certeza. Chega nas últimas... Na última vez, fugiu a palavra aqui. Rodadas. Rodadas com 3, 4 times pra campeão. E 3, 4 times pra descer também, né? Você vê, por exemplo, 2009, Flamengo campeão, 2010. Flamengo quase rebaixado. Você vê o equilíbrio, né? Até times legal, que subiram são 2009, melhores que o campeão. Fluminense quase rebaixado, 2010, frente da campeão. Realmente. Provavelmente campeão, né? E foi, pô, lá fora não é assim, igual... Não, realmente, né, o 5-0 do Barcelona em cima do Real Madrid foi uma surpresa. Realmente não esperava isso. Mas os dois times que só podem ser campeão lá é o Real Madrid e o Barcelona. Na Espanha, né? No máximo Atlético de Madrid, né? Não, mas nos últimos 10 anos acho que foram só os dois campeões. Acho que também. Sevilla também tomou de 5-0 pro Barcelona. Itália, apesar do comando da Inter nos últimos anos, tem Roma, tem Milan, né? Lazio, e Juventus. Que é um time grande, tá bom? E Lazio e Juventus. É, mas é o campeão de todo o tempo do campeonato italiano. Lazio nesse ano que tá surpreendendo, mas... Você acha que segura até o final? Segura, eu acho que segura. Lazio é um time grande, tem história, eu acho que até quem fez conseguiu mandar um time bom. Tá devendo há muito tempo isso. A Inter tá não tá muito bem, o Milan também. A Inter tá focada no Champions e no Mundial, pra mim. Novamente, tá. Mas espero que a Lazio chegue longe, né? Melhor. Tem o campeonato inglês também, né? Que é um pouquinho mais equilibrado que com esses outros aí, mas os últimos anos também vem perdendo esse equilíbrio, né? É Chelsea e Manchester, Chelsea e Manchester, realmente. O Arsenal hoje assumiu liderança, né? Hoje, no dia 4 acaba de dezembro. Acaba de assumir a liderança. 2010. Torço pro Arsenal, mas não sei se vai segurar até o final. O Chelsea e o Manchester United mesmo indo ali por trás. Eu torço pro Liverpool sair dessa merda que ele se encontra. Há muito time tempo, que eu né? Time que eu torço lá. Tentando renovar o elenco e não sai mais de lugar. Se você olhar... Esses campeonatos, os caras estão devendo muito, né, cara? Tava vendo uma reportagem super interessante que os campeonatos espanhol e inglês devem muito, cara. E a tendência é que os craques virem pro Brasil, cara. Pô, eu isso é maneiro, né? Deco no Fluminense. Deco no Fluminense, o Ronaldo. Pra mim, tem o papo que o Adriano pode vir pra jogar no Corinthians ano que vem, né? Porque o Adriano é incrível também, né? Ele não tá feliz em lugar nenhum, né? Feliz lá, veio pro Flamengo. Aí, né? Ficou falando juros de amor e foi embora pra Roma, chegar na Roma e falar que não tá feliz de novo. É, agora vai lá, o Ronaldo. Que viado essa porra. E Copa do Mundo 2018 e 2022? O que você acha? Rússia no Catar. É interessante. Não vai ser tão frio na Rússia assim, porque vai ser no meio do ano, vai ser no verão lá, tá? Você tá querendo fazer essa piadinha, né? Que uma vai ser no extremo frio e outra no extremo calor, né? E no Catar deve ser climatizado. Vai ser ar-condicionado. Esse dinheiro, porra, vai ser muito dinheiro, cara. Então... Eles podem fazer o que eles quiserem com isso. Né? O dono do Chelsea tá patrocinando. Vamos falar antes, né? Antes, então, 2014 no Brasil, gente. Aqui no nosso país. Temos que ir, né? É claro, 2016, Olimpíadas também, né? Então tem que haver também, né, um grande investimento no esporte, né? É grande importância. Vamos fazer bonito, igual a China fez, né? Tentar chegar, pelo menos ficar entre os 10 primeiros. Nossa, já é muito. Bom, galera, fica aqui nosso primeiro programa. Terminamos aqui. Falamos de entretenimento em geral, né? Artes e entretenimento. Falamos pouco, né? Um pouquinho sobre aquela coisa e já deu muito tempo, né? Foi alguma coisa cult, né? Como um RPG, o Magic, nem todos jogam. Acho que os que estão ouvindo a gente que jogam vão gostar dessa parte. Os que não jogam, nunca ouviram falar, procurem, joguem, assistam um pouco. Virão mais outros programas e a gente vamos falar de todos esses assuntos novamente, né? Em programas maiores e tal. E esse programa é muito pra dizer sobre tudo que a gente quer falar, né? Queremos falar sobre tudo isso. É o primeiro, né? Estamos nos apresentando aqui. Muito obrigado para quem nos escutou. Nos visite no endereço www.ipirados.blogspot.com e até o próximo programa.